Estrela lá com você até as 8, aqui na ZYD 802, Estéreo Vale, a primeira FM 103,9 no seu rádio, São José dos Campos.